Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra há de chegar. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra vai começar. Ei, chama todos seus filhos, todos aqueles pretos. Vamos botar fim no racismo e preconceito. Assim como os malê, vamos grafitar os muros, chamando os bantu na GG. E vem você que nasceu preso, mas na sua mente já se libertou. Não importa se você fala Kimbundo ou Swahili, o importante mesmo é que você fique firme. Não subestime nem minimize nenhum desses pensador. Tentou fazer a gente acreditar que é inferior. Bota pra tocar aquele velho tambor, convocando Yansan e também Xangô. Avisa pra senzala que a gente vazou, e pro senhor de engenho que o terror voltou. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra há de chegar. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra vai começar. Ifá falou no meu ouvido o plano mais perfeito. Oxóssi caçador também tava no meio. Vão plantar amor e autoestima para os pretos, ressuscitar quilombos que guardo dentro do peito. Ouvir dos mais velhos mais belos conselhos. Vovó não quer cascar de coco no terreiro, nem beijar a mão de branco por dinheiro. Agora quer paz, tranquilidade e respeito. Viver com seu velho mais lindo desejo. Viajar com Logun Edé e conhecer o mundo inteiro. Os reinos de Imali com Gons e Dogons. Visitar Ifé e rever nação Ketô. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra há de chegar. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra vai começar. Aqui os bastardos do novo mundo nos roubaram nossa terra, herança e futuro. Não vamos deixar quieto, preparamos o furdunço. Exu abriu caminho, ligando os dois mundos. Olorum deu a benção, então vamos cair pra cima. Vingar o sangue de zumbi em cinza, com a mentalidade de Abdias. Pan-africanismo como Lélia defendia. Fé no Senhor igual mãe, menininha. E pra nossa matilha vem também muçulmano, cristão, macumbeiro, ateu e profano. Pra essa guerra não tem religião, mas é Ogum que encabeça a missão. Varando séculos, organizando o povo. MNU, resistência tipo Mucambo. Oxum, pega seu espelho e mostra pro seu povo o quanto ele é belo e merece viver sonhando. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra há de chegar. Ogum pode afiar sua espada pra lutar, pois a guerra vai começar. E vem você que nasceu preso, mas na sua mente já se libertou, com a mentalidade de Abdias. Pan-africanismo como Lélia defendia. E fé no Senhor igual mãe menininha. Fé no Senhor igual mãe menininha. Acabamos de ouvir Ogum Vem Armado, Mano Réu. Em 6 de janeiro, Gilberto Cruz, comunicador popular aqui da Rádio Cantareira e apresentador do programa Meu Caro Amigo, comigo, entrevistou o escritor, editor, rapper, ativista cultural Israel Neto, o Mano Réu. Essa entrevista foi ao vivo, transmitida pelos canais do Facebook e do YouTube da Rádio Cantareira. Na sequência, vamos ouvir um resumo dessa entrevista, realizada no dia 6 de janeiro de 2021. Eu sou Gilberto Cruz. Fala um pouco para os nossos internautas, o Réu. Quem é o Mano Réu aí? O Mano Réu, o escritor, o Mano Réu que vive nesse mundo literário. É, cara, é muito engraçado, né? Porque aqui no Brasil, viver da arte já é difícil, né? E aí, quando você se posiciona como artista, tem várias questões aí, né? Uma do próprio ego que todo artista tem, né? Aliás, aí nós não fazemos arte para colocar na gaveta, né? Fazemos arte para distribuir. Muitas das vezes essa arte é um presente, muitas vezes essa arte é apenas uma representação, é um totem da gente no mundo. Muitas vezes ela é comércio apenas, né? Então, e sempre com paixão, porque senão você não consegue fazer nenhuma delas. Então, viver esses climas, esse tempo, assim, enquanto artista, é muito complexo, porque muitas das vezes nem nós entendemos toda essas nuances, né? Quanto mais nossos amigos, nossa família e as pessoas que começam a acompanhar nosso trabalho, né? Então, eu comecei muito cedo a pensar a arte, assim, de uma maneira muito natural, muito vivaz. Eu contei isso nas mil lives que eu participei ano passado, que é sobre o meu início da escrita, que foi algo natural, que vinha de casa, minha mãe sempre estimulava, e eu comecei a escrever fanfics, né? Então, para quem não sabe, não tem conhecimento, fanfics são obras literárias que são produzidas a partir de alguma outra obra, né? Então, você, por exemplo, que nem a gente está falando aqui nos bastidores, é fã de Arquivo X. Então, você cria a sua versão do Arquivo X naquele mesmo universo. Então, isso acaba sendo uma fanfic, né? É quase uma referência ao tal do fanzine, né? Mas não é só a revista do fã, né? A fanfic é esse universo maior. E com 9, 10 anos, não sabia que aquilo era arte, que aquilo era um produto artístico, um produto cultural. Era mais um desejo de criar alguns personagens a partir daquilo que eu gostava, e que eu gostava era fantasia, porque eu cresci no final dos 80, começo dos 90, né? E aí a gente era bombardeado, dava 4 horas da tarde, começava os animes na televisão e terminava às 6 horas com Castelo Rá-Tim-Bum, né? Do meio dos 90 para lá. Então era essa a programação, e era um universo muito fantástico. Você estava com heróis, você estava com fantasmas, você estava com monstros, então era algo que estimulava muito a criatividade, né? Então foi a partir dessas referências que eu comecei na arte, né? E outro ponto na questão da música foi também essa referência aí de casa, que era o funk, né? Que rolava muito em casa, por conta dos bailes blacks, e também depois o rap, trazido aí pelos meus irmãos mais velhos, né? Eu lembro o primeiro disco que eu peguei na mão, né, de rap, foi o Câmbio Negro, que é uma banda lá do Distrito Federal, e o disco do Tupac também. Então são as duas primeiras referências que eu tenho. E aí nisso foi me moldando desde pequeno, e principalmente o rap, que me levou a entender a arte como algo maior e algo que eu poderia fluir em várias linguagens, né? Até porque o rap, alguns integrantes do rap fazem parte de um movimento cultural que se chama hip-hop, e essa cultura ela é formada por 4 tipos de atividades culturais. Então já te dá essa amplitude de que você é um ser multicultural, complexo, né? Então ela te dá essa abertura para você navegar por outros caminhos, né? E a literatura sempre foi um desses, sempre gostei de ler, e aí também pela música, fui aí enquanto escritor, enquanto MC, às vezes enquanto DJ, enquanto produtor, que também é um dos meus ganha-pão de hoje, né? Então a arte eu sou, a arte e a gente é quase uma coisa junta. Acho que é isso, esse é o... Muito bacana. Israel Neto. Você, em novembro, lançou uma novela afrofuturista, Não Podemos Esperar. E aí, quando começa a pandemia, eu acho que a sua pergunta vai enquanto isso, o livro do dia, né? E aí na pandemia eu tive várias angústias, assim, não por conta da pandemia só, mas algumas provocações tanto artísticas quanto de análise de conjuntura, e fiz a loucura de me colocar o desafio: será que eu consigo escrever um livro em um final de semana? E aí eu consegui, né? Não, a gente fala que é escrever o livro, o pessoal pensa que a gente escreve o livro e da forma que a gente escreve já é lançado, né? Quem dera que fosse assim, né? Acho que o escritor até ia gostar mais, mas não é assim, né? Mas enfim, o texto original eu terminei no final de semana, e foi um processo legal. A gente vai falar mais dele aqui, claro, mas só, né, acho que a pergunta do meu teste é só como isso aconteceu, né? E aí eu falei, eu preciso lançar esse material, e eu quero lançar não pela nossa editora, eu quero fazer uma parceria com outra editora, eu quero lançar com outra editora do mercado para poder linkar os públicos, para poder apresentar ela para outros lugares e também ser apresentado para ela, para o público dela. E, E aí eu conheci a Sabine, que é a editora da Editora Nua no Rio de Janeiro, numa das flips, acho que foi a flip de 2018, 2019, não lembro. E ficamos conversando, tínhamos outros amigos em comum. E eu falei, eu acho que a Editora Nua é a editora certa para lançar esse material. E enviei o original para ela, eles gostaram e a gente não perdeu tempo porque a gente não pode esperar. E aí, em menos de 6 meses, saiu o livro. Não podemos esperar, que está aí já no mundo já, e outros projetos já estão até se desenrolando a partir dele. E por fim, quero dizer que eu me coloquei o desafio também de escrever de uma forma que eu nunca escrevi, que foi na primeira pessoa. Então o livro ele tem três personagens: a Ania, Núbia e Mateus. Cada capítulo é um, e eles sempre falam na primeira pessoa. Então a gente consegue trazer também o que eles estão sentindo para o texto, o olhar deles para a mesma cena. Tem parte no livro que os três estão narrando a mesma cena de vários olhares diferentes. E isso eu só consegui com a ajuda do James Baldwin, porque é assim que ele escreve os livros dele. E é isso, aí a gente vai. Vou esperar de vocês para poder falar mais dele. Muito bem. Só Não, uma coisa. a gente vai entrar nesse na questão do não podemos esperar, mas qual é a função social dos livros que você escreve, né? Você como escritor negro, que também nos seus livros também deve ter conteúdos, personagens negros também. Qual é a função social dos seus livros? Cara, que pergunta maravilhosa, né? Eu, assim, eu penso primeiro, o livro tem todo esse poder político, essas coisas, mas ultimamente eu tenho feito o caminho inverso, sabe? Eu tenho falado, esse livro é gostoso de ler? Porque se ele for gostoso de ler, eu consigo passar uma mensagem, sabe? Então a caneta tem que estar rebuscada nesse sentido de que ser gostoso de ler. Porque a gente lê cada coisa zoada porque a leitura é gostosa, não é verdade? Então, se eu consigo fazer uma leitura boa, eu consigo aí passar o conteúdo, passar alguma mensagem, trocar algumas ideias. Eu falo isso porque eu leio bastante, tenho um hábito de leitura até regrado, às vezes demais, né? Às vezes um livro te trava, né? E aí você fica muito tempo nele, mas foi. Então eu leio bastante justamente para isso, para entender essas várias narrativas, né? E o papel do escritor, como ofício, é ler e escrever. Então, tem vários escritores que não leem, só escrevem. Então, é como uma obra inacabada, né? Então, a partir de fazer um texto bom, de fazer uma arte que as pessoas consigam desfrutar delas, aí entra a coisa da mensagem, da função social que você fala. E aí, eu, como artista, não abro mão dela também. E aí, por isso que eu escolhi, meus amigos escolhemos a estética do afuturismo. Porque ele pega e traz para a narrativa personagens negros, olhares sobre o mundo a partir da perspectiva negra, nessa disputa de imaginário e também projetando o futuro. Porque pensar o futuro é algo que muitas vezes nós abrimos mão. Então, colocar o futuro enquanto disputa, eu estou usando essa coisa de disputa justamente por essa introdução que você fez sobre o mundo, né? O mundo olhou essa injustiça, né? Nós somos o país com a maior população negra fora da África, o maior contingente de seres humanos traficados na história, talvez, da humanidade. Todas as coisas colocadas como cultura nacional brasileira são ligadas ao continente africano. Os italianos não deixaram a macarronada virar um produto ítalo-brasileiro. Os alemães não deixaram o Oktoberfest virar o Oktober Brasil Fest, sabe? Os japoneses não deixaram virar. Enfim, todos esses povos que eles pagaram para vir para cá, né? Os sírios não transformaram as coisas sírio-brasileiras, né? Todas essas coisas que eles receberam para vir para cá, terra, dinheiro e trabalho, não pôde ser incluída no projeto de Getúlio Vargas de nação brasileira. O que que pôde ser incluído? A capoeira, a ginga, o samba, sabe? As artes visuais ligadas a essa afro-brasilidade. Então, quando o mundo protesta por esse racismo, a gente fala, caramba, o Brasil é um país que realmente não existe. O Brasil não existe, porque num país onde morrem 60 mil por anos por violência, e desses 60 já os dados. E não são dados do Instituto Negro, não são dados do CERT, sabe? Não são dados da Faculdade Zumbi dos Palmares, né? São dados do IBGE, sabe? Então, como que um país com esse número altíssimo de violência contra a população negra, um genocídio praticamente referendado pelo Estado, ele nunca promoveu uma comoção dessa, né? No mundo. Então, assim, dá um pouco de esperança, mas ao mesmo tempo é desolador, porque nós estamos isolados. Porque lá foram 2, 3 que sofreram isso em semanas separadas, né? Nós aqui somos todo dia e ninguém clama por nós. Então, não podemos esperar é sobre essa angústia de você literalmente sair de casa e não saber que vai voltar, né? Então, o livro fala sobre esse sentimento. E a partir de uma ótica muito peculiar, que é uma visão que eu tive e aprendi lendo os livros do James Baldwin, sabe? E assistindo o filme do diretor Cat, que eu não lembro sobre o nome dele, por isso que eu não vou nem chutar para não errar. Respectivamente, o livro Giovanni e o filme American Sun, que fala isso. Como que eu consigo trazer para essa obra de literatura a dor de ser negro nessa sociedade de maneira subjetiva, né? E como isso vem para o corpo, vem para o meu jeito de andar, para o meu jeito de olhar para as pessoas na rua, meu jeito de me tocar, o jeito de tocar uma irmã, de tocar um irmão, né? Então, não podemos esperar, tem esse medo. Mas ele também tem a esperança. Que é a esperança de, poxa, essas populações negras no mundo, e se elas falarem, vamos parar? E se a África se fechasse geopoliticamente para o mundo? O que aconteceria com o restante do mundo? Né? Então, esses dois pontos assim, de partidas que... Mais ou menos como Cuba, né? Exatamente, estão envoltos do livro, né? E aí tem outras questões, enfim. Mas o livro ele nasce também desse ápice aí da globalização dos protestos, a partir do nosso olhar afro-brasileiro, que é único no mundo, né? Vocês imaginem nos Estados Unidos uma família de um músico ser cravejado pelo exército norte-americano. O que aconteceria? E nos Estados Unidos ainda é fichinha. Vocês imaginem se isso acontecesse na França. Não estou falando que eles são civilizados. Um povo racista pra caramba. A França é a maior enganação do mundo. Fraternidade, liberdade, igualdade e com metade da África colonizada. Mas, enfim. Mas é aquele lance da falsa moral. E a falsa moral gera os protestos. Então, imagine o que aconteceria nesses espaços, né? E aí, por isso que dá essa desesperança. Porque o Brasil está isolado. Porque isso acontece aqui todo dia, né? Então é um pouco disso, mas surge com esse quê de esperança, que é essa África utópica, né? Mas que é uma utópica política. E se nós parássemos? E se nós nos fechássemos? O que poderia acontecer? O que nós poderíamos influenciar o mundo, né? Afinal de contas, quem é você que escreve? Ou mais ainda, 2020... É um ano que acabou? Olha, tem uma letra minha que tem o nome ainda em 2016. Não acabou nem 2016 ainda. Tem de cabeça um trechinho da letra? Tenho. Quer saber o que é sonho? Pergunte ao MC. Pelos enquadros na São Bento, obrigado, tamo aqui. Pelos ideais, Black Benji foi assassinado. Se não fosse pelos seus atos, quem pelo hip-hop seria salvo? Se essa cultura não fazer mais sentido, imagina a vida e tudo o que temos perdido. E se não for da mesma gana, nem me chama. Se não mudar os pensamentos do que vale a fama. Corpos tombados de Gandhi e Che não impressionou o opressor, mas causou dor em mim e em você. Por Marighella e seu livro sagrado, Guerra Fria no Brasil desde 64. Os olhos encarcerados, engasgados, representados no discurso do operário. São vozes, esperança, família, direito, futuro. Contra a tirania, água, gás e coturno. O luto, para nós, tem nome e CEP. Amarildo, Cláudio, João Vitor da Leste. E o Silvio que eu repeti no início, que não vire arrependimento e dor para os meus filhos. Neologismo é a palavra amor da onde eu derivo. Assim é meu rap, orgulhoso e retinto. Pelos SP marginais eu me guio, para acreditar cada vez mais em cada sorriso. Neologismo é a morte, ninguém morre ao certo. faça da vida um legado e será sempre eterno. Nesses versos enterro o egoísmo da luta, democratizar a fartura em canudos a cura. Nossa memória é curta, Alzheimer social, encarajás, mas a dor imortal. Pelos que tombaram, meu amor eterno, nos meus cantos, choros, flows e versos. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Não interessa, no final só o silêncio que resta. Acabamos de ouvir a entrevista com Israel Neto, o Mano Réu, que contou-nos um pouco sobre sua vida de escritor, artista e ativista cultural aqui na região da Brasilândia. Falou também sobre seu último livro, lançado em novembro de 2020, Não Podemos Esperar. Agora vamos ouvir Eternamente Breakdance e Urbanidades, que Mano Réu cantou por ocasião do aniversário de 10 anos do Centro Cultural de Juventude. Aí, irmão, humildade e disciplina, vida louca. Diretamente do CCJ com você, toca e arrisque, aê. Seja Miami ou Breakbeat, entre na dança e não vacile, porque os b-boys só tão esperando uma brecha pra chegar rachando. No freeze louco já tão parando, e no top rock chegam gigando, convocando a massa pra mais uma sessão, que seria o rap sem esses irmãos. Que chegou nos picos formando as rodas, a rapa fica de boca aberta, no gingar dos copos pela saia das pernas. Rock louco, isso é celebração, são vários irmãos, mó união. Eles levam São Bento no coração, eu nessa canção resgato os mitos, que eu não entre nós ainda vivo. Ouço o disco, leio o livro. É por isso que eu sempre rio quando vejo o suspiro do povo assistindo. É o hip hop se mantendo vivo, a som de muito funk gringo. Aquecimento pro grande momento, arena formada, DJ esperto, nas picapes não deixa cair. É ele que faz o b-boy sentir as batidas quebradas e a melodia. Isso sim é ritmo e poesia, com mic na mão inicia a sessão. Várias crios e uma paixão, tocas preenchidas com papelão. Mão pra cima pra animar o b-boy, que guardou pro final o melhor pra nós. Giro de cabeça, flare, moinho, causou tumulto e muito grito, que ninguém espera ver a big girl chegar. Camisa do Hand MC, volta e love funk. Humildemente pede licença, olha que ginga e cadência. O footwork bem executado, sessão encerrada e muito aplauso. Lembra break dance, street people, grafite DJ, b-boy MC. Isso pra mim é hip hop. Já a gente conversa mais um pouco. Esteticamente me pareço com você, e suas contradições me fazem viver. Urbanidade paulista é difícil perceber, depois de algum tempo eu quero ver conviver. Sem enrolação, empurrar no busão, a vida é passageira, mas a condução não. Direito tá pago por eles privatizado, na poli paulista tratado tipo gado. É raro quem não se acostuma com a decadência, por isso que se pegou na internet e na cerveja. Fugindo da urbis, que Deus nos acude, a cada tempo que passa menos lazer e saúde. Corre, corre no centro, na quebra e nas estradas, voltando pro campo e pra paz desejada. Urbanidade que atrasa vidas e sonhos, mas garante empresas e pessoas sem consolo. São Paulo, essa é a nossa cidade, cinza, cinza, cinza. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Rap nos fones me garante sossego. Entre tratores e flores cantamos sem enredo. O cinza é sua cor, o vermelho é minha alma. Quando eu lembro do passado eu já perco a minha calma. E pensar nas vítimas da grande Canaã, que ao invés de leite e mel leva vários pro divã. Pra confessar os pecados, esqueçam dos legados. Sonhos e promessas já estão confiscados. Quero ver quem paga, eu quero ver quem compra. Sem encomenda vendemos doenças crônicas pra estrangeiro, ponto turístico. Pra nordestino, martelo e maçarico. Espíritos guerreiros, tá ofertada a luta. Vem de pai e mãe e ficará para os meus filhos uma city mais justa e mais colorida, onde trabalha lazer e nós só vive a vida. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Essa é a nossa city.